Vamos lá! Atenção, atenção, Kranzebeck! Ao top de quatro, já vai! Já, já, já, já vai! O campeão, o primeiro a vencer 2 anos em seguida, o grande campeão, Daniel Larusso! Conseguimos! E aí, galera, tudo bom? Ih, grande do Juan! A gente tava falando de você agora, meu. Conta aqui pro Mocotó e pra galera como é que foi essa noite. Eu quero saber de detalhes, detalhes. Vocês querem saber da saída com a Magali? Com a Magali, manda, manda, só da letra, vai. Foi demais, cara. Eu fiquei com ela e acho que vou até namorar. Léo, eu não quero me meter, mas... Você não acha que só com o tempo as pedras rolam e perdem o limo? Bonito isso, né? Eu li num livro. O que eu tô querendo dizer, cara? Você acabou de terminar com a Tainá. E agora você já quer namorar de novo? Olha, Dado, eu não tinha pensado nisso, não, mas... Mas o meu negócio agora é a Magali. E eu tô amarradão. É. Tudo bem. Tudo bem, você que sabe. Gente, vamos começar a aula, hein? Vamos começar a aula, galera. Ainda vai levar um tempo pra fechar o que feriu. Natural que seja assim, tanto pra você quanto pra mim. Eu ganhei! Pai da polícia. Ó, se alguém tiver com maconha aí, eu vou comer o cu com minha piroca dura, hein? Caraca, isso pareceu muito pera aí que eu vou descer comprar um beck. Eu vou comer ali, o cu com a minha piroca dura. Aí, se alguém tiver com maconha, eu vou comer o meu cu de lata com a minha piroca dura. O Ilapso deve ser o único que consegue comer o cu de alguém com a piroca mole também. Cara, você... Vinheta. Killerazo. Killer Assos. Se mole ele consegue, imagina duro. Peteleco. Olha no peteleco. Peteleco. Peteleco. Tá, vai. Pô, assim com você então. Não, cara, você tem que ser educado. Pega a mão. Pô, eu quero pega. Falar pode, do cabeludo. Pode, vai, faz comigo. Eu falo do cabeludo. Vem. Pronto, pronto. Aqui, olha aqui, olha aqui, amiguinho. Eu tô falando, não sei o quê. Vem. É? Ah, educado, não precisa ser. Se ele estiver falando, eu vou chegar assim. Caralho, ele tá falando demais, eu quero falar. Foda-se você, eu quero falar. Tem esse poder. Esse é um problema. Então vamos lá, hein? Vai, vamos. Voltando aqui. Voltou. E nessa semana estamos reunidos aqui com muito equipamento e pouca experiência para falar sobre os livros sagrados dos amantes de jogos e diversão nos anos 90. As revistas de videojuegos. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente. E Lápis? Aceite esse desafio, Dynavision 3. Ah, eu tenho na caixa o Brod. Cara, eu... Perdeu. Era um tempo maravilhoso, você podia ir na banca, comprar uma Ação Games que vinha com VHS de Fatal Fury. Mentira. Vinha, falaremos sobre isso? Falaremos sobre isso. O loop semi-infinito. Cara, meus desenhos nunca foram publicados na Ação Games. Putz, nem me fala. Aí eu lembro muito que tinha promoção do Todinho, essas paradas, você podia mandar uma história ou um desenho pra concorrer a uma viagem pra não sei onde. Aí eu mandava um desenho mega tosco, assim, nem colorido, falava, vou ganhar. Ganhava uma pelúcia do Todinho. Eu nunca ganhei, porque meu desenho era tão minha ruim. Namorada tem, eu comprei pra ela no Mercado Livre, muito mais fácil. Você é foda, namorada. O dinheiro, eu tô o dinheiro bem pra caralho. O Mamute Kitito. Meu irmão, eu tô olhando uma propaganda muito bonita aqui que diz, que anuncia, melhor dizendo, o Mega Vision, o Mega Master da Dynacon. Ele é Mega e Master. Eu paro por aqui, meu irmão. Ele provavelmente alguma variável do Nintendinho, cara. É muito poder, cara. O pior controle é igual do Mega Drive, cara. Me cheira a plágio. E o Killer Tinder. Uou, minha primeira experiência com level design foi mandando uma carta pra Ação Games com uma fase não, foi o mundo inteiro que eu fiz de um Contra o Double Dragon da vida. Eu fui idiota, eu devia ter guardado aquilo, eu nunca devia ter mandado pra lá. E nessa semana, computadores evoluem, carros evoluem, bebês evoluem e revistas evoluem. E a Gamers é a prova disso. Em menos de 6 anos, a revista passou por uma série de reformas, com o início humilde, blá, blá, blá, tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Cara, o melhor é que, tipo, ela vinha com... O e-mail da MegaNet. Ela vinha com o Fregat. Que porra. Enfia o dedo no cu dele, vai. Bugou já essa porra. Cara, por favor, a gente bota as ouvintes. Vamos ver. Foda-se, a gente ficou uma meia hora falando de Once Upon a Time. Once Upon a Time. Once que beleza. Que delícia. Dois marmanjos falando de Branca de Neve e a Rebeca aqui, que foi a única que não viu. Essa é a leitura de e-mails do Baixo Preto Sopo. Sejam bem-vindos. Esse é o Eu Gosto de Jogos 180. Ah! Esse e-mail é o Sônia Veras para Eu Gosto de Jogos @baixopretosopo.com. Olá, aqui é o Cleube Felipe. E, na verdade, eu sou o Ilapso. O Daigo e a Rebeca estão aí. Enfim, não importa. Oi, nós sabe. Oi. Olá. Aqui é o Cleube Felipe. Eu tenho um nome muito feio, mas eu gosto de jogos e diversão. Eu moro em Olinda, cidade que era a capital de Pernambuco, onde minha mãe morou, inclusive, muito tempo. Minha mãe morou em Olinda. É, minha família morou em Olinda quando minha mãe tinha até uns 8, 9 anos, se não me engano. Boneco de Olinda, brother. Em algum momento, até minha mãe fazer uns 8 anos, ela morou em Olinda, porque ela tem uma carteirinha de estudante, sei lá o que que é, que é lá em Olinda, quando ela tinha uns 8 anos. É, meu avô depois morou lá também durante um bom tempo. Enfim, foda-se. É, cidade que era a capital de Pernambuco, mas teve esse título roubado por Recife. Que é isso? Velhas rixas municipais. É igual o niteroiense com carioca também. Enfim, quem me introduziu ao podcast de vocês foi meu primo, Magno Douglas. Inclusive, já deve ter mandado algum e-mail pra vocês ou alguma pergunta. O Magno é de Recife, se não me engano. O Magno, ele tava organizando o torneio do Smash e perdi. É, no início, eu não dei muita bola pro podcast, pois o primeiro que eu ouvi foi o de Smash Bros. E na minha humilde opinião de merda, eu achei que aquele podcast uma bosta. Ou é como eu me recordo dele. Parei de ouvir e voltei a jogar Noito Love 2, um joguinho indie que está disponível na Steam, muito bacana e que recomendo a você jogar. Ah, pode crer, tipo um Final Fight fofinho. É, um beat'em up platforming. Tipo Might Final Fight, né, da vida. É. Eu não voltei a ouvir um podcast de vocês até que entrei no meu vício por Final Fantasy. Eita, a maioria dos podcasts brasileiros disponíveis que falavam sobre a série só falavam do sexto ou do sétimo jogos. Os favoritos dele, ele diz que são os 6 e o 5, planeja no futuro jogar o Type 0, porque eu ouvi dizer que é muito bom. E por mais que esses sejam bons, eu acho que estava muito repetitivo falar somente sobre esses e não do resto. E foi aí que eu me selecionei a vocês e ouvi esse dossiê Square Enix. Então, o nosso quase foi, né? Sobre o 6 e o 7 também, né? Foi quase! Mas aí algumas pessoas se juniram e... ouvi o dossiê Square Enix e o podcast de FF. Desde então, venho ouvindo muito vocês, mas não ouvi até hoje os podcasts de TGC... Trading Card Game e... Não, TGC? É, ou será que era TCG? O que é TGC? TGC? The Game That Game Company. A gente não gravou um dele. E de jogos como Diablo, porque acho que essas coisas são muito chatas. É, eu também não... De Diablo, tudo no final. Sei lá, cara, eu nem posso perder. É, caguei. A gente não... Nenhum de nós três tá aqui, foda-se. Atirem as pedras, porém eu não vou ligar, pois já enfrentei muito shitstorm na minha vida. Cara, ninguém tá te julgando, cara. Calma, Cleo. Eu venho ouvindo muito vocês e meus podcasts favoritos até agora... E aí, Rebeca e Daigo, são Streets of Rage e o Clube da Vergonha. Olha só, que honra. Que o episódio passado foi de Bravelli, acho que deveria mencionar algo que não é nada demais, e sim que o artista é o mesmo que fez as artes de Final Fantasy Tactics e Vagrant Story. Eu acho que eu cortei, eu falei isso. O artista tem um próprio Tumblr e faz desenhos do próprio Bravely Default, Tactics e Final Fantasy em geral, e até mesmo de Suikoden, Fire Emblem, The World Ends With You, caralho, Riff Your Rain. Jesus amado, que nome é esse? Não, isso é mentira. É. Tá digitando errado. Não, peraí. Isso aí ele fez uma cagada. Não tem no Google, não existe. E uma cacetada de outros desenhos de séries da hora. Cheque lá o trabalho do brother. maekak.tumblr.com. Abraços pra ninguém, tomei vergonha na cara e faça mais podcast, seu vagabundo. Me dá dinheiro então, porra! Me dá dinheiro então, porra. Ah, tomar no cu, 2015. Porra, tô aqui valendo meu tempo, filha da puta. Puta que pariu. Lê alguém o outro aí. Agora é minha vez. Vai lá, Taigo. É gato de zaga. Se divertiu! Tira o ninja inimigo, só que não, porque eu não sei imitar aquela voz. Eu sei, mas não tô afim. É. E aí, Baixo Frente Socadores, aqui quem fala é o Rodrigo Luiz, mais conhecido como Luiz de Guaíba, Rio Grande do Sul. Não preciso ler com sotaque, porque a bola vai ser carioca. Errou! Errou! Você é carioca, se lascou, amigão. Sou ouvinte do BFS há algum tempo, conheci vocês ouvindo num cast do Level Plus. Não conheço esse, quem é esse? O Plus Level Mais. É. Ah, Level Mais. Pra mim é Plus, cara, eu sou gringo, foda-se. Tá bom. É, ele... Sou elitista. Sou elitista pra caralho. Elitista! Bota a vinheta pra mim, é. Põe a vinheta pra mim. Tipo do Aécio e o caralho, Daigo. Tipo do pombo. Não, Aécio não, vamos com calma. Daigo faz parte dos 92%. Não, vamos com calma. Aécio não, tem limites. Pô, eu ainda vou levar o teu vídeo ao público, Daigo. Você falando do Aécio lá no Corações. Ah, cara, por que não? Xingando ele de tudo. Porra, xinguei mesmo. Mas enfim, e nunca havia mandado um e-mail, pelo menos até agora. Ó, estreou, meu filho. Tenho 47 podcasts no meu feed. Puta que pariu. Já que é isso tudo. Tudo bem. Ah, 47 sites, né? Tipo, não é 47 vídeos. Não é 47 GJs, não. 47 podcasts diferentes. Eu sei, 47 diferentes, cara. 47, sei lá, 3 do nosso, 4 do Level... Entendeu? Eu achei que era isso, mas não. Não. Caralho? Esse se gosta, meu irmão. Deve fazer muita academia. Posso dizer, deve bombar loucamente. Deve ser o novo Léo Stronda. É, o Léo Stronda. Sem sombra de dúvida que o BFS entra no top 5 na minha lista. E após eu vir, eu gosto de jogos de diversão. 178 The Last da Zasaigo. É. Cara, que cast fantástico. Achei muito boas as coisas de cada um durante o programa, mas nada me preparou durante os últimos 48 minutos. Olha o mixtape aí. Porra. Me emocionei pra caramba com cada uma das músicas escolhidas. Nostalgia pura. Excelente surpresa, galera. Ô, oh, meu filho. Se você soubesse como é que isso foi bolado. Pois é. Quando terminou o cast, eu só pensava, BFS não pode acabar. Cadê o botão de doação do site? Vocês merecem. Daijobu do Kamen Rider Kuga. Daijobu do Kamen... Ah, é mesmo? Caraca! O Daijosuke, cara! Eu tô falando! Gosto das aberturas hilárias, das explosões de hino de lapso. Iapso, no caso, que ele falou aqui. É quase um cadelo. E suas correções de português, exemplo, há muitos anos atrás. Iapso! Iapso! Da euforia do ninja inimigo e seus 15. Moleque! Nos momentos em que o Daigo se transforma na bassa dos videogames. Que isso, filho? Eu não sou isso. E das divertidas, poderosas Debs e Debs com suas participações memoráveis. Poderosa, rainha do funk. Poderosa. Ah, não, é glamurosa, né? Ah, foda-se. Ah, é glamurosa. Ah, foda-se. Não altera o fator. É. O bate-papo de vocês é muito legal. Sempre com um dinamismo e piadas hilárias como cachorro, lago secretão, moleque, sapinho, o eterno Black Onyx. Black Onyx. Black Onyx. Black Onyx. Black Onyx. Black Onyx. Black Onyx, cara. Black Onyx. Black Onyx. Tornando esse cast único. Não, Bell é outra coisa. Ainda tem esperança de rolar um BFS sobre Hokuto no Ken, porque Hokuto no Ken é foda pra caralho. Salvador... Foda pra caralho lá no sul é a mesma coisa aqui pra gente? É, Salvador do fim do século. Ah, então beleza. Acho que por hora era isso. Desculpa pelo e-mail gigante. Não, já tivemos muito maiores. É. Não sou fã de vocês todos e não poderia deixar passar esse em branco. Era isso, gurizada. Até a próxima aí. O meu amor, Shindeiro. O meu amor, Shindeiro. De novo, o Kamen Rider Kuga ali. Kamen Rider Godai Yusuke, o perseguidor dos sonhos. Próximo! E o próximo e-mail é... Não tem nome. Ah, tem. Olá, pessoal do BFS. Como vão vocês? Meu nome é Diogo e comecei a ouvir recentemente... Diogo Matei. Diogo Matei. Matei. Diogo. It's a me, Diogo. Diogo. Comecei a ouvir recentemente os podcasts. Começando pelos mais recentes. Isso, o Rave Mirmo. Marcos, beijo pra você, Rave Mirmo. Tinha me apresentado o site faz um bom tempo e falou altas putaria que era nos seus encontros, mas só agora tomei vergonha na cara e passei a ouvir vocês. Gostei bastante dos seus últimos podcasts e pretendo ouvir os mais antigos. Só preciso ainda me acostumar com a voz de cada um. Sou ruim com essas coisas. Espero perder a timidez e ir no próximo encontro para conhecer vocês. O problema é que eu tenho o carisma de uma porta. Diogo, que isso? Não se ponha pra baixo assim, meu. Porra! E presença de um poste. Caralho. Não, Diogo, calma. É só você ir num encontro que a galera vai tratar esse seu problema e você vai sair de lá mais porra louca que todo mundo. Não se preocupe. Eu vou te passar o contato do cara que faz o público, a plateia do encontro com o Fátima. Eita, não pense que todo mundo aqui nasceu essa coisa frenética e aloprada, não. Isso aqui a gente vai absorvendo por osmose. Mas enfim, continuem o ótimo trabalho e, se possível, façam um Eu Gosto de Jogos sobre Persona. Um abraço. Tá, vou mandar um e-mail pro Tengu aqui agora. Pra Tengu, fazer um podcast de Persona. Persona. Nossa senhora, mas ele vem doido. Persona 5, vai sair agora. Vai sair pra PC Vita, pra PC, pra sei lá pra que vai sair. Vai ser pra PC 13. Vai ser pra porra toda. Vai sair, mas que. Senhores, esta foi a leitura de e-mails. Tem alguma coisa legal no nosso Facebook, no grupo do Facebook? Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Que já pede perguntinhas lá, pede perguntinhas. Ah, mas agora eu tô com uma preguiça. Eu vou... Aqui, mas a Rebeca já fez uma pergunta lá. Jogaram um pouco de corta, corta, corta ou de atira, atira, atira? Do Rising e do... Vanquish. Vanquish. Vanquish, atira pra todo lado. Aí, minha namorada perguntando se o China Inbox é 24 horas. Não sei, mas tá aberto ainda. Aí em Brasília é. Tá, aqui no Rio deve ser. A Copacabana. Se bem que Copacabana tá tudo fechando agora cedo. É um inferno. E é isso aí. O que, que vocês fizeram de bom aí? Recomenda alguma coisa aí, Daigo. Sem ser o Once Upon a Time. Recomenda alguma coisa. Porra, pra quem tiver Fox Sports 2, todo dia, 6:30 da tarde, tem luta livre, cara. Sei lá. Caraca, tá entrando pro wrestling, né, cara? E eles ainda levaram um PVC. Uhum. O Paulo Feliz Coelho. É, tá lá. E você, Rebeca, recomenda. Sem ser o Marco Polo. Não, nem recomendar ele, não. O Marco Polo, aproveitando que a gente tá aqui no crime italiano. Os macarones da China. Assistam um filme de terror que saiu esse ano. Um filme foda bagarai, como diria o Rodrigo Luz. Um filme chamado The Babadook. Dos melhores filmes de terror dos últimos tempos. The Babadook. D-O-O-K, né? B-A-B-A, D-O-O-K. Isso, B-A-B-A, D-O-O-K. É australiano. É o Babadook. Babadook. Vou procurar. Você quer uma parada aborígena? Ah, procura. É, meio parece ser bizarro. Tem uns jumpscarezinhos, mas ele é mais focado na ambientação, na tensão. É muito bom. Ah, bacana. E a minha recomendação é... Crunchyroll dá dinheiro pro Ilapso. Isso, assim, o Crunchyroll dá dinheiro para o Ilapso e outros colegas nossos que já passaram por aqui. A maioria geralmente não esconde que trabalha, mas enfim, dinheiro. Tem uma galera, tem tipo. Assine lá o rolinho crocante. Cinco personas. Tem cinco. Ainda continuo como é que eu sou a única pessoa que já trabalha com tradição que não rala com essa merda. Cinco personas. O Daigo ele é o cara que recusa todos os convites. Ele é tipo. Não sei dar um exemplo agora. Enfim, não importa, abraço. Cara, nem recusar, eu nunca fui chamado. Tá bom, eu vou botar teu nome lá. Abraço, beijo e é tudo isso, é? Maquê. Abraço, beijo, putaria e tudo isso aí. Boa no 2015, pra tu ter boa gente. Reza aí pro Papai Noel pra ver se ano que vem nós volta ali com a escala mais ou menos. Eco, eu não sei por que tu tá falando isso, se já é 30 de dezembro, essa porra não vai sair antes do Natal, Maquê. Não vai, cara, mas... Diversão na vez! Anos 90, uma época gloriosa. Quem aqui não viveu nos anos 90, também conhecido como os anos 80 dos Estados Unidos, que chegou com delay aqui. E uma das coisas que marcaram as nossas vidas de amantes de jogos e diversão foram as revistas de videogame. Estamos falando de uma época que não tinha YouTube. Estamos falando de uma época que não tinha internet. Estamos falando de uma época que a gente não podia usar o telefone pra falar com um amiguinho por mais do que 5 minutos. Senão chegava a mãe e... Puta que pariu! Olha como eu tenho peru! Tá fudido! E o mais importante é que passava desenho de manhã na televisão. Eu gostaria de deixar claro que neste podcast sua mãe do Ninja Inimigo tinha peru. Eu gostaria de deixar claro que eu não quero saber se minha mãe tem peru, cara. E uma das coisas mais interessantes que eu acho daquela época era como acontecia um misticismo em cima dos jogos. Você não sabia o que esperar. Hoje em dia você vai ver um videogame, um jogo novo, você vai ver vídeos e coisas maçantes e demos e gameplay e pessoas jogando e falando mal. Naquela época você tinha imagens e a opinião de um redator que muitas vezes se passava por mulher Marjorie Bros. E muitas vezes eram 15 caras se passando por uma mulher. 15 caras. Era um surubetes imaginário ali na cabeça da mulher. Ei! Isso é verdade? Era um bucaque pseudônimo coletivo. Caraca, Mamute, você não vai falar pra gente que ele pegou aquele pôster da Marjorie Bros que vinha, tinha dois muito edificantes. O dele é colado. Justamente. Não é. Uma das coisas mais interessantes eram como nós julgávamos um jogo por causa da imagem, da fotinho e do que o redator escrevia. Bode, você consegue lembrar um pouquinho das suas experiências com previews e reviews de videogames? Cara, era um tempo muito maravilhoso que a gente não tinha base nenhuma pra nada. Assim, quando você era muito noob, você chegava na locadora, via uma capa maneira e alugava o jogo. Vide a capa do Mega Man clássico de Nintendinho, né? Aquilo ali é... Cara, quem nunca se decepcionou com uma capa de videogame não teve infância. Tudo começava que você era criança, então tu não sabia jogar nada. Aliás, você podia jogar um jogo merda e achar muito irado, talvez por causa de uma imagem que você leu na revista ou da capa dele. E aí o que aconteceu? Você pegava uma revista dessa e o cara provavelmente não teve acesso ao jogo. Ele teve duas fotos que ele pegou na intranet lá no IRC dele e falou: não, esse aqui é um jogo de luta, a gente tem que falar bem porque são dos criadores de Street Fighter. E o cara escrevia qualquer merda, sem embasamento nenhum, cara. Matéria de duas páginas sobre o nada. Que pra compensar eles botavam umas artes gigantes no meio das páginas, assim, porque as revistas mais antigas têm um trabalho magnífico. Eles botam o logo do jogo gigante no canto. Eu queria lembrar que eu tô vendo aqui uma reportagem sobre um jogo. Um review de duas páginas. Deram 4.8 pro Star Fox 2. Muito bonito. Existe? Pode isso, Arnaldo? Review de jogo que não existe é foda, né? Eu pedi pro nosso amigo Clerazos salvar uma página aqui numa... página muito interessante, ele enfiou a revista no cu, e a gente não tem mais essa parte que eu marquei, mas era muito legal, era um review sobre Batman e Robin. Eu queria muito pensar o que eu teria julgado desse jogo, sem antes jogar, só pelo review. E o cara não falava nada com nada, ele falava basicamente assim: ah, é um jogo sensacional, cheio de gráficos legais, um estilo meio gótico, nota 7. Por quê? É o Batman. As notas. Parando pra pensar nas notas, você tinha normalmente nas revistas, Mamute, 5 características ou 4. Você consegue enumerá-las, como você se lembra? Meu irmão, só se for agora, entendeu? Era imagem, era som. Imagem, som. Gráficos. Qual é a diferença entre imagem e gráficos? Jogabilidade. E diversão. Diversão. E uma dessas revistas tinha a mãozinha, que era uma mãozinha assim, tipo tristinha. Aí a mãozinha assim. Não, era um joystick. Eram mãos assim, tipo, levantando os dedos e com uma carinha assim, tipo, muito louca, muito triste. Na palma da mão. Aí, tipo, o 5 era animal, e era... Depois entrou a categoria review, quando os bonequinhos de 11 anos não podiam ter outros jogos, então na hora da compra, essa categoria era verdade, replay. A única categoria que importava, porque você só ia ter dois jogos por ano, então o replay tinha que ser muito, muito, muito. Caraca, alto. Por favor, música de yoga. Música de yoga pra quem aí foi de atenção. Podcast gravado ao vivo não tem isso. É verdade. Olha só, você nem necessariamente pensava na jogabilidade, na replayability, porque você podia pegar na locadora, quando existiam locadoras. Todo mundo sabe que jogo de cartucho você alugava, jogava, era feliz, chegava longe, aí devolvia. Chegava na semana seguinte, você pegava, aí você tinha salvo seu arquivo como, sei lá, Penilson. Chegava no final da semana seguinte, você alugava o seu jogo e tava assim, Jorge, 1% do jogo. É. 1%. O Travecossauro lá pegou o seu jogo e apagou. Filho da puta. Todo mundo sabe que uma regra não escrita da locadora é: alugou o jogo com save e a primeira coisa antes de começar o seu é apagar todos os 3 slots. Cara, você apaga de bobeira porque você alugou. Sim, você quer sentir o dono da fita. Essa fita é minha pelo final de semana, ninguém mais. A diversão da galera lá onde eu morava era alugar a barra RPG e apagar o save do outro. Caraca. É tipo: ei, tu tá com barra RPG até quando? Até terça-feira. Tu vai devolver depois da escola? Não sei. Pô, fala aí, cara. Vou pagar teu servidão. Você não, cara. Meu bike vai me levar lá pra entregar. Pô, cara, fala aí, eu quero alugar depois de tudo. Cara, o nego pagava R$2 no final de semana pra ser babaca, entendeu? Não, eu queria falar, cara, que essas revistas são muito confiáveis. Elas estão aqui, ó, dando uma nota pra um jogo muito bom chamado Check Full. Não, mentira. Sério? Mentira. Sério. Não, mentira, mentira. Muito bom. A nota é boa? Peraí. A nota é boa, o cara tá dando. Não, mas que cheque foi esse que é todo. Não, tira foto, zoado. tira foto, que a gente tem que ter prova, tem que botar no do Game Boy, o cheque foi do Game Boy ainda. Não, pode ser que o cheque foi do Game Boy seja boa. Aí o gráfico é joinha e o joinha. É joinha. E o fator de diversão também é joinha. É muito bom, cara. Cara, não lê esse review, pelo amor de Deus. Tá em inglês. Tá em inglês? Assim, que revista é essa? É uma Game Pro em inglês aí. Não, Mamute, por que você fez isso? Quem não, que lia Game Pro, essa porra? Essa... Babaca! Babaca, Disney. Elitista. Essa Game Power sem capa aí, ó. Isso que é revista. Não, mentira. Ah. Eu olhei aqui, eu acabei de lembrar. Realmente, às vezes, alguém comprava revista de videogame pra mim, em inglês, e eu lembro que pra mim era, tipo, palavras sem sentido e muitas imagens iradas. Essa Game Power aqui é clássica do Star Fox da capa, não, linda. E jogos irados que nunca vinham pra cá. Nunca vinham, mano. Eles eram irados contra ti. Tipo, Shaq Fu de Game Power. Não feliz em fazer um pro Super Nintendo, fizeram um pro Game Boy, né? Cara, eu tô vendo aqui esse review detonado, sei lá o que, do Rockman Mega World. Eu lembro que tinha uma revista dessas que a gente tinha, que tinha uma matéria sobre o Mega Man 5. E na época eu tinha só o Mega Man 3 de Nintendinho. Então eu falava, cara, Mega Man 5 é a melhor porque tem na revista, tá ligado? Eu consigo dessa merda. Cara, quando eu e o redator Mega Man 5, falou que é muito maneiro, então deve ser muito mais maneiro do que ele achou, cara. E quando eu arrumei o Mega Man 5, foi tão merda. O jogo era tão mais ou menos. Falei, cara, por que eu não parei de jogar isso e tô jogando Mega Man 3 de novo? Cara, e você falando do Mega Man 3, você me lembrou que teve uma videogame que foi especial do Mega Man 3, com todas as fotos de todas as fases, detonado dele. Cara, era lindo aquilo. Eu gostaria de aproveitar aqui, porque o Killerado tirou do cu dele a revista, finalmente. Eu achei o review de Batman Robin. Batman Robin traz um visual gótico e bem detalhado dos heróis e ainda uma recriação total e 3D de Gotham City. Você vai controlar os três, Batman, Robin e Batgirl. Apesar de ter uma interface um pouco complicada por sua complexidade, coisa ruim agora é chamar de complexidade, né? A ação segura a bronca do jogo. A ação. Eu não lembro uma ação. Eu não lembro. Segura a bronca do jogo. Brother, você porque não... isso desperta também todos os... as gírias dos anos 90, tipo, gírias... radical, moleque, chocante. Eu daqui a pouco, depois disso, eu vou ler um review de Rival Schools, que é cheio... Eu falei isso. É cheio das gírias boladas, moleque. Os inimigos são repetitivos. Tirando o bonito visual, o jogo, assim como os filmes, está ficando cada vez mais descartável. Pô, pelo menos ele não foi tão honesto. Mas, Rival Schools, vamos parar pra lembrar das gírias, ou como ser um. Porque eu imagino que esses redatores deviam ser pessoas de 20 e poucos anos se passando por adolescentes que tentavam ser cool pra crianças, que era o público-alvo dessa revista. Essa é a lote reto assim. Verdade. Tem um detalhe também, que nessa época, ainda começo dos anos 90, pessoas que tinham a nossa idade, assim, quase 30 anos, eram adultos de verdade. Adultos de verdade, exatamente. E não adolescentes brincando de ser adultos. Adolescentes com dinheiro, né? Que estão aqui, domingo, 11 da noite, vamos ficar gravando um podcast e jogar videogame? Cala a boca, me passa o controle e deixa eu jogar, cara. Jogar! O mais raro é que o Mamute, ele entra tão em character pra falar assim, tão personagem, que ele larga o microfone e continua fazendo gestos com a cabeça assim. Esses reviews, cara, são excelentes. É que ele diz assim, ó: Rival Schools, dois CDs, continue, controle digital, joystick treme. Caralho, eu preciso jogar isso. Treme. Cara, que irado. Olha só, review de Rival Schools por Baby Betinho. Baby Betinho. Pra quem... clássico. Pra quem não lembra, a Super Game Power possuía... os redatores da Super Game Power possuíam pseudônimos. Muitos pessoas, whatever, e tinha Marjorie Bros, que era um amálgama de pênis que juntavam numa pessoa só. Mas o Baby Betinho disse... mano, se a mulherada da sua escola anda descendo a mão em você, tá na hora de encarar Rival Schools. Na verdade, o jogo rola uma competição entre colégios. Não tem importância. Dá pra treinar uns golpes e depois distribuir nas gatinhas que querem acabar com a sua raça. Maria da Penha. Aí, pra mim, Rival Schools sempre foi a mesma escola. Eu não sabia o que eram várias, não. É? O Baby Betinho tá falando pra você bater nas garotas da sua escola. É isso que ele tá falando. Filho da puta. A versão pra PlayStation nunca... vem com dois CDs. Num deles está o jogo original para arcade. No outro, tem uma versão para o console que tem vários modos de jogo. Grupo, history, e vive o seu dia a dia na escola construindo o personagem. Minigame, quatro joguinhos, um deles é de futebol. Caraca, de futebol. Caramba. O melhor de tudo, controle treme. E o nome do goleiro é Roberto. É possível selecionar dois lutadores como acontece nos jogos da série Versus, mas você não poderá trocar num lutador no meio da luta. Cada um luta um round. O que é legal é que tem duas meninas aqui atrás enquanto você tá falando e uma delas falou, oh yeah. Isso é bom, isso é bom. Ver como eram as gírias daquela época, mas o que eu acho mais interessante é como essa revista ficou marcada pelos pseudônimos dos roteiristas, dos redatores ou dos whatever que a gente chama. São chamados caras. São os caras, né? Como você falou antes do Baby Betinho, ele fazia muita análise de jogos de luta. Tanto que durante a evolução do personagem, você viu que ele, de apenas um cara... Peraí, personagem da revista? É, personagem da revista. Tanto de que ele era só um cara careca, e ele ficou um cara careca mega forte, tipo uma mega evolução dele. Peraí, gente, por favor, gente. Sabe aquela outra visão, Baby Betinho? Caraca, né? Pode crer, o careca. Gente, por favor, me diz que a Marjorie Bros não era um homem, por favor. Ela não era um homem, cara, ela era tipo 8 homens. Não! Para com isso! Tipo, Mamute, pensa em Otsuki Dojini, a lenda do demônio. Tem um vizinho, José, de segunda. Desculpa. Quase meia-noite já. Mas olha só, aqui ó, tem outras... A videogame, por exemplo, os itens de avaliação aqui ó. Battletoads, dificuldade 10, gráficos 9, música barra efeitos 9, classificação 9. Deve ser tipo a média. Os valentes sapos lutadores continuam sua busca, o amigo Pimp e a princesa sequestrada, o amigo Pimp. Ele vai pimpar suas coisas. Na edição passada de videogame, você ficou conhecendo as principais dicas dos dois primeiros planos deste fantástico game. Apesar disso, Darkwing, a terrível inimiga, não está disposta a entregar os pontos tão facilmente. E aí, bababá, continua o review. Então é isso, Pimp. Uma coisa que eu acho interessante que eu levei pra minha vida adulta, de ler muita revista de videogame quando eu era criança, é que revistas de videogame tinham propagandas, mas não tinham tantas propagandas quanto revistas normais, revistas bem-sucedidas de dinheiro. É tipo a Mauri Júlio, que tinham poucas, mas as necessárias pra te deixar maluco. O Amaury Júnior, as propagandas dele é: venha conhecer o novo empreendimento aqui na Vila Nova Conceição. Eu estou aqui com o Juarez, ele é o novo empreendedor. Você vai ver esses 5 quartos dormitórios, tem piscina, tem tudo no prédio. E as propagandas das revistas de videogame, era tudo pro games, era tudo... Cara, tinha uma propaganda sensacional. Não, tem uma aqui que na revista aqui que o Ninja Inimigo tá vendo, que é da Magi, Caldo Magi, não é? Que isso, mentira. Sério, olha só, Sopa Team, a sopa da galera. Da Magi. Ela... Como é que é? Lê aí pra mim. Essa é só sua. Você vai ficar antenado nos cereais, nos legumes e no macarrão. E se a sua mãe não estiver por perto, você mesmo faz. É papum. Nessa você vai se ligar, brother. Cara, tinha uma na videogame, na Ação Games, muito antiga, que era uma de uma loja lá de São Paulo, que era com Street Fighter 2. Então eles desenharam os bonecos do Street Fighter 2 e eles meio que tendo um diálogo assim do tipo, ei, eu quero jogar Street 2, pô. Aí tinha o Guilherme fazendo penteado, só que eles desenharam o Guilherme segurando a televisão. Ei, não, caras, a TV é minha. Aí o Blanco, pô, mas o controle é meu. Eu achei um review não, é um preview. Só um segundo, o negócio das propagandas ainda. Ah, tá, falei. Onde eu queria chegar é o seguinte, quando eu mais tarde fui ler uma Veja ou qualquer outra revista dessa de merda de adulto, eu fui passar e eu falava, caralho, quanta propaganda, que saco. E hoje, folheando essa revista de novo, eu percebo, tinha bastante propaganda, só que a propaganda em si era uma sessão que você queria ler. Exato. Você ficava olhando, olha esses jogos que eu não vou ter e eu quero muito. Olha só, GoldenEye 2x de R$39,50. Vou ver se tem na minha locadora. Exatamente. Pô, será que 39 minha mãe topa? Pô, eu tô indo tão bem no colégio. Não tô mais de recuperação em geografia, pô, estudei tanto. Cara, muito clássico era chegar e falar, mãe, olha que legal, esse jogo tá só R$50. Aqui, ó, uma Ação Games 155. Peraí. Fala aí, bora. Isso era muito golpe de criança. Você pegava uma matéria de jogo que você tava maluco e falava, mãe, olha o que saiu na revista. Sua mãe tava cagando, é uma revista de joguinho. Revista de criança. Ela imagina, cara, imagina chegando pra sua mãe e falar assim, mãe, olha que legal, Shining Force 3. Cara, ele aqui diz que o controle é 5 e a diversão e o gráfico são 4. Galera, olha só como é que a gente reclama de barriga cheia pra maioria das coisas, tá? Tô com uma Ação Games de 2000 aqui aberta. Vocês está pronto para a nova invasão Pokémon. Pokémon Gold, 3 vezes de R$33. É, Tomb Raider, 3 vezes de... É, Game Boy Color, 3 vezes de R$99,67. Ou em 10 vezes de R$35,95. Pokémon, Mario, tudo R$99, tudo R$100. Cara, mas com R$100 nessa época, você comprava uma puta pra você pro resto da vida. Sim, você comprava o McDonald's. Você pega agora... Com certeza. Comprava o McDonald's. Cara, pega esses valores de antigamente, converte aí pros valores de hoje, tá levando todas aquelas taxas em cima de inflação. Você vai ver que a gente reclama hoje de barriga cheia mesmo. Cara, olha como a Ação Games era foda no final da vida dela. Tinha a Ellen Ganzaroli de biquíni, de graça. Caraca, tá Ellen Ganzaroli. Eu lembro dessa edição, eu falei, caralho, não faço ideia porque ela tá aqui, mas ela é muito gostosa, vou pendurar no meu arma. Tipo, peraí, isso. Como assim naquela época você não sabia quem era Ellen Ganzaroli, cara? Você hoje sabe cantar a música dela? Eu tipo, sei que é Ellen Ganzaroli, mas não sabia o que ela tava fazendo na Ação Games. Cara, não precisava de motivo pra estar ali, só precisava de Só pra aproveitar essa deixa que o assunto é mulher, segundo aqui a Super Game Powers, a Lara Croft, ela é de 1968. Como assim? Então, aqui, ela nasceu em Wimbledon, Londres, Inglaterra, dia 14 de 2 de 1968. A Lara Croft nasceu em 68, nos anos, quando a gente vivia nos anos 90. Exatamente, então ela seria uma milfzinha hoje. Exatamente. Hoje ela teria 46? 46. Essa matemática é tá me falhando. É da 2014, cara. Caralho, por isso teve teu reboot, né? Tá, aí, ó. Tá ficando foda. Eu só queria pontuar que as revistas de jogos não nos ensinam coisas só na época de criança, cara. Hoje eu aqui pro velho folhando uma revista comercial de o Super Game Boy em cores na sua televisão. Eu não sabia que tinha um cartucho de Super Nintendo que você encaixava joguinho do Game Boy Color. Não era meu sonho dessa parada, porque era tipo, porra, era tipo o porra, Pokémon Lupe. Stadium porra, de pobre, que não tinha isso, 64. Isso! Jogar caraca, Pokémon Red aí, do eu não Super. Sabia disso. Porra. A propaganda da Fast Shop ficava até em destaque. Agora você vai poder jogar Pokémon no seu Super Nintendo. Apenas 3 vezes de R$49. E vocês lembram quando as revistas de videogame começaram a ter? Acho que foi a Ação Games que trouxe um álbum que você comprava as revistas, vinham os stickers, aí você botava naquele álbum de dicas. Foi aí que começou essa coisa toda, que foi maravilhoso, assim, tipo, ter o seu caderno de dicas, aquele caderno que a gente já postou em outro cast, das fotos que eu tirei. É, foi na época que a Capcom tava no Brasil, era a Capcom Homestar do Brasil, e aí Homestar, trazia aqueles adesivos também, né? Nossa, é, cara. E os brindes que vinham na revista? Perfeito. Eu lembro que, acho que não sei se era videogame ou uma dessas, Super Game Power, que trazia os chaveiros de controle, daqueles controles genéricos que vendia pra Nintendinho, Mega Drive. Sim, eu tive um. Porra, era muito maneiro, cara, que saudade. Tem tudo no AliExpress hoje em dia, na verdade, né? Hoje em dia é tudo muito fácil. A vida tá muito fácil. Cara, eu tô tentando identificar aqui essa revista que eu tô, qual é o ano dela. Mas achei uma coisa muito no mais começo, interessante. Vai lá bem lá no começo. Não, mas achei uma coisa muito mais interessante que o ano, que é os 10 jogos mais procurados do mês. Boa, lê. Em locadoras. Lê. O primeiro é F0X. Tá, meu jogo. Válido, ok, bom. 95, 95. O segundo é Missão Impossível, chega, acabou. Tchau, valeu, abraço. Mamilos. Meu irmão. Eu queria saber a metodologia. Gustavo, eu zerei essa porra. Eu queria saber a metodologia que eles usaram pra saber esse ranking. Deve pedir pra 3 locadoras da área. Três? Não, uma? Foi uma, vem cá. Foda-se, né? Não. Diz aí. Eles foram em alguma Pro Games e falaram assim, ó, escolhe aí quem é o mais alugado. Beleza, Pro Games, foi tinha, isso. Tinha muita Pro Games na época. Tinha, então, propaganda da Pro Games direto. E todos eles tinham conchavo. A Pro Games é que fornecia os jogos pra essa galera, se não me engano. Eu posso estar cagando regra, mas... Não, você tá cagando regra, mas possível. É muito válido. É, eu tô... Faz todo sentido. Sempre tinha esporte, propaganda assim. Da Pro Games, sempre. Ó, Copa do Mundo 98 em terceiro lugar. Banjo-Kazooie em quarto. Banjo-Kazooie é o jogo do caralho. Isso. Foda pra caralho. Foda pra caralho. Aí, foda pra caralho. 5, foda pra caralho. Pocket Fighter. Foda pra caralho. Tipo, foda pra caralho ao quadrado. 6, Musashi. Bom pra caralho. 7, Mortal Kombat 4 de Nintendo 64. Bom pra caralho. Não. Não. Menos, mais ou menos. Qual jogo? Mortal Kombat 4 pra Nintendo 64. Ah, para. Olha a infância que o moleque teve. Bom pra caralho. Uma delícia. Vocês parem e falam assim: meu jogo favorito de luta do tempo. Cara, o Mamute gosta de Mario Sunshine, cara. Ele não tem opinião. Se vocês pudessem ver o sorriso do Mamute aqui nesse momento. Só terminar esse ranking. O Need for Speed 3, foda-se. Gran Turismo, foda-se. E FIFA 98 pra Nintendo 64. Futebol, né, cara? Pais de futebol, né? Jogo até hoje com meu pai. Ah, não, peraí. É 98 dessa revista, né? Tem. Não, porque tá em décimo FIFA 98. É. Deve ser 97, 98. É assim, 98. É no mínimo 97 a revista, né? 98. É. 98, um. O 98 foi um... A gente já fez um podcast só sobre 1998. É. 98. Aliás, foi um ano muito fodido pra mim, beleza? Ah, você está certo. Olha só, o que eu quero... Quero falar aqui do... É porque a gente falou até agora da Game Power, da videogame, da Ação Games, né? A Game Power depois virou a Super Game Power. Tinha Gamers também, e que tinha Gamers Book. Eu até quero falar isso depois. Importante. Mas... Eu só queria falar um negócio antes de da gente eventualmente mudar para um outro bloco, porque tem uma parada que me chamava muita atenção, e eu acho que é a única razão pela qual eu comprei tantas revistas de videogame na minha vida, que eram as capas das revistas de videogame, moleque. Eu acho que isso era, sim, uma das coisas, assim, sobretudo Super Game Power, cara, que era um negócio extremamente bem trabalhado. E eu, era... eu posso só adicionar uma coisa. Existiam as revistas que eram mais baratinhas, mas que eu não gostava delas porque a capa parecia que era um garoto de 12 anos que tinha desenhado. Exato. Sim. A Super Game Power era tão bem mandada nesse lance que na última página você tinha uma propaganda do curso de desenho dos caras que faziam a capa da Super Game Power. E era um negócio muito bem mandado. Tipo... Só foi? Caraca, que genial, moleque. Na última página tá, venha jogar as futuras matérias dessa revista. E aqui embaixo tem, é o nome da loja, Sports Arcade, The Ultimate Sports Arcade Game Center. Na São Paulo, na rua São Bento 67, Marconi 84, Paulista 989 e também na Avenida Paulista 1460. Não, mas o... Em Curitiba, na rua 15 de novembro, e no Shopping Miller. O Mamute falou, ele mostrou aqui. Mó shoppingzinho de... Aprenda... de shoppingzinho, lá. Aqui, aprenda com as feras. Aí tem dois tiranossauros assim. Rar! Desenho, quadrinhos e ilustração. Curso avançado, Heitor e Rodolfo. Não, Hector e Rolfo. What the fuck? Preferia que fosse Heitor e Rodolfo. Matrículas abertas, vagas limitadas. Eu duvido que isso tenha lotado. Eu tô vendo aqui a propaganda clássica da Pro Games no final da revista, que tem todos os locais onde tem Pro Games pelo Brasil. Queria propor um desafio aos nossos queridos ouvintes, nossos amigos. Hoje todo mundo tem celular, smartphone. A gente vai linkar aí o endereço de todas as Pro Games desse país pra vocês darem um checkzinho, assim. Vamos fazer um mapa e vocês falam o que virou essas Pro Games hoje. Caraca, ia ser muito foda se a gente descobrisse o que cada Pro Game virou, cara. A gente fica aqui de... Puta! Aqui, a gente tem uma missão. Aqui, ó. Copacabana. Nossa Senhora de Copacabana, minha rua. Aí. 680. Segundo subsolo. SS, deve ser. Aquela galeria que tem a loja que vende uns bolos maravilhosos. Tem coisa pra descer. Tem coisa pra descer aqui. Tem até uma clínica ali. Eu aposto que é a sua oftalmologista agora. Se for. Você sabe que é. Aí, maluco, o Pro Games virou tipo Cake Boss, cara. E aqui, não importa se o bolo for maravilhoso, mas não é jogo de Super Nintendo, é duas vezes de 49. Em Botafogo? Eu só entendi uma coisa, é a oftalmologista que faz bolo? Sim, é. Ela é sinistra. Em Botafogo, Voluntários da Pátria 459, que Botafogo. Caraca! E tem uma que eu sei o que é, que é da Tijuca, que é na Pinto de Figueiredo 42, é uma galeria, é só pra games, é uma loja de videogames ainda, é a Games Tijuca. Agora. Eu poderia, inclusive, adiantar, essa de Botafogo virou um cabeleireiro. Não, sério? A zoeira. Por isso que o Mamute não corta mais o cabelo, é um protesto. Vai morrer de fome. Eu não sei se aí tem, mas eu sei que a Pro Games que tinha em Petrópolis, ela virou uma casa de massagem. Peraí, mas é massoterapia? Qual tipo de casa de massagem? Massagem aqui, a Vera, ó, Petrópolis, ou massagem ó, de chá? Rua Dr. Nelson de Saia. É o Bauhaus. É o Bauhaus, virou uma casa de massagem. E Avenida das Américas 7707. Shopping Millennium? Que porra é essa, brother? Deve ter morrido. Shopping Millennium! Então é isso, eu pedi colaboração aí. Descubra o que virou a Pro Games da sua cidade. Cara, engraçado que as propagandas eram tão fortes que a gente lembra de, tipo, quase todas as propagandas. Eu abro uma revista aleatoriamente aqui, olha, e falo, caralho, eu lembro muito dessa propaganda. Ai, dica, pode, mandou bem. Assim, dentro do tema, mas dentro do universo de joguinhos e revistas. Revista CD-ROM. Caraca, sim! Nossa, cara, coleção até sim. Hoje eu tenho as primeiras. Se você foi alfabetizado nos anos 90, ou seja, sua família tinha alguma estrutura. E você... Tudo foi criado na caixa de sapato, né? Se a sua família resistiu ao Polo Collor... Exato. Nesse nível, se você comeu Mirabel e você teve um computador... Antes da bolha da internet, você teve acesso à maravilhosa publicação da Editora Europa, que era a revista CD-ROM. O que consistia essa revista? 120 jogos. Não, essa daí é a revista de jogos, mas tinha a versão anterior, que era um CD que só vinha com demos de jogos e programas. Não, mas eles falavam que eram 120 jogos, aí você viram 120 demos. Às vezes não eram nem jogáveis, era só trailer do jogo, assim. Ninguém falou que era jogo completo, falou que eram 120 jogos. Pô, era muito bacana porque era a revista do CD-ROM, vem a caixinha, jewel case, toda bonitinha. E você sabe qual foi a evolução, né? Virou revista do DVD-ROM. Ah, não. Nossa, não. E hoje em dia tem revista Blu-ray? Não, hoje sabe o que ela virou? Revista do app, ou alguma coisa nesse esquema. A gente até parou de comprar lá em casa. Não, o quê? O quê? Em vez de ser uma família que assina Veja, assina o Globo, assina a Época, isto é, a Playboy, que... Não, nós assinamos a revista do CD-ROM. Nós, os pederastas, nobres de Resende. CD-ROM Today. Afinal de contas, eles não nascem todos os dias, entendeu? Já vem de casa nerdice, porra. Vem de berço. Isso não se pega na escola ali na rua, tá ligado? Esse tipo de coisa. Desse nível. Moleque, imagina o que lirado dos pais indo na banca de jornal. Cara, vou comprar esses cheios de jogos. Que maneiro. Cara, é uma família muito superior, tá? Além dessa polarização carta capital, cara, você derruba. É a revista dos Illuminati, cara. Porra, Bod, eu lembro de uma revista. O nome, assim, foda-se, caiu no esquecimento. Mas ela veio com disquete, cara. Era uma revista especializada em DOS. Veio com demo, shareware, daquele. É um jogo Xana, alguma coisa assim, Xara. era da Epic ou alguma coisa assim. Tipo, a Epic, antes de fazer o Unreal, ela tinha alguns jogos que era plataforma. É, tinha um maluco lá, Chargon, era alguma coisa nesse nível. Estamos falando de revista de videogame dos anos 90. Você não vai falar plataforma, você vai falar jogo tipo Mario. Tá, jogo tipo Mario, de computador... Tipo jogo de pular, beleza, porque era muito forte você falar que era um jogo tipo Mario. Como é que era tipo Mario, infelizmente? Nessa época tu não falava isso não, hoje em dia tu fala. Vamos lembrar que nessa época jogos como Comic Zone eram rotulados como jogo de luta. E que a Super Game Power classificou o melhor jogo do mundo, chamado Street Fighter 2 The Movie, como uma grande promessa. Ah, Street Fighter 2 The Movie, The Game, The Movie? The Movie, The Game, The Movie. Uma grande promessa. Fazer um elo aqui com outra coisa muito épica da nossa época, que também tá dentro do tema. Tínhamos a revista Herói, uma parceria da editora Acme, editora Sampa. Que todo mundo tem a número 1, que tem o Seiya lá na capa. Que tem o Seiya na capa. E que e local, né? A Herói hoje é um site onde trabalha o nosso querido Daigo, que não está aqui por motivos de geografia. É porque ele tá na E3. Não, me chamaram pra E3. Estreia aí! Pô, me chamaram de estreia, pô. Pegava avião, pô. Caraca. É que o Daigo tá na E3, por isso e que a Herói, não tá aqui. E a Herói depois chegou a lançar um monte de spin-offs. Tinha Herói Mangá, Herói Caracol. Eu lembro disso, eu lembro Herói Games. E tinha a Herói Games, número 1, edição de colecionador, Power Rangers, Hora de Morfar. Maníacos, que era o termo que eles usavam, maníacos. Tudo era maníacos. E aqui, eles também tinham o tal do top 10 deles. Aqui, ó, 16 bits, top 10, último pro primeiro. Do melhor ou do pior? Do pior pro melhor. Top NBA 10. Gen Tournament Edition, X-Men 2 Clone Wars, Dream's Dread, Mega Man 7, Kirby's Avalanche, que sei que porra é jogo esse. Avalanche. É, World Heroes Perfect, 16 bits. Donkey Kong Country 2, Chrono Trigger em segundo e em primeiro Yoshi Island. Ah, Yoshi Island é um... Esses três primeiros até faz sentido, mas o resto não... Não, NBA Jam Tournament Edition. NBA aqui, Jam, ó, eu joguei pra caralho, mas... 32 bits, que foram 64. Uhum. Tempo... 2X. Filosoma de PlayStation. What the fuck? Sei lá. Super Street 2 Turbo no 3DO, Virtua Fighter no Saturno, Panzer Dragon no Saturno. Panzer Dragon aí, Mamute. Muito amor nesse coração. Bato o Panzer Dragon. Battle Arena. Eu te amo. Toshiden pra PlayStation. Em quarto lugar, Street Fighter The Movie. Não! Street Fighter The Movie. Tal de Punk, Saturno, Daytona USA e em primeiro Wipeout. Cara, que lista aleatória de 32 bits. E assim, véio. A Herói é de 95, então a Herói Games não é de antes de 96, pelo menos. Deixa eu ver se tem a data aqui nela. Não, já devia existir, sei lá, Final Fantasy 7 ou 8 aí. Ah, não, a Herói é de 94. A Herói 94 é de 95, nada. De setembro de 95, é verdade. Cara, bizarro. E aí, essa primeira edição deles tem Street Fighter Alpha 1, Mortal Kombat 3, World Heroes Perfect, Dream's Dread, Spawn, Street Fighter The Movie, o X-Men 2 Clone Wars, Killer Instinct, Power Rangers e um jogo de Dragon Ball que eu não sei qual é. Porque, sei lá, foda-se. Cara, aproveitando essa onda de top 10 aqui, eu vou fazer só um top 10 aqui de Nintendo C4, que a gente não falou do Nintendo C4, que tinha na revista aqui, essa aqui é a Ação Games. Aliás, que já falaremos sobre isso, mas a Ação Games era a minha preferida e a melhor de todas. Fui assinante e publicaram uma carta do meu primo. E virar. A Song Games, assim, no início, né? Porque meu depois, primo... quando ela ficou mais moderninha, aí ficou uma merda. Meu primo mandou uma carta pra eles, pediu pra eles publicarem um movie list de Blood Horde 2. The New Breed. The New Breed. Ó, primeiro, Zelda Ocarina of Time. Segundo, FIFA Soccer 98, 99. Turok 2. O jogo só tinha névoa. Turok 2, cara, eu lembro quando foi em 2004, a gente foi fazer, assim, primeira bebedeira da galera, porque só dois da minha turma de amigos tinham tomado porre na vida. E aí a gente... Peraí, em 99. Não, peraí. Foi 2004 o porre. Tá. Não, mas então, naquela... Tá. Pô, não, mas olha só, Turok 2 ainda era bom nessa época, a gente jogou isso muito bêbado, ao som de música clássica, cara. Turok 2 nunca foi bom. Vai se fuder. Com certeza. Turok 2 era um jogo que tinha muitas névoas, algumas árvores e de vez em quando um dinossauro. Você jogou com aquele expansor de memória? Não, porque eu era uma criança. Eu joguei com o que vinha no console. Se você colocar... Eu dava graças a Deus ter Rumble Pack. Aí, pode. Olha que maneiro, mãe. É um expansor de memória do videogame. Tá caro, mãe. É só pra parcelar. E olha, aumenta 4 mega de memória. Ó, isso é jogo? Star Wars Rogue Squadron, Top Gear Overdrive, whatever, Castlevania, aquela porra que eu achava muito foda, mas é muito merda. Castlevania Nintendo C4. Nossa, o Capitão Ninja! Olha a capa da Gamers número 1, cara. É o Capitão Ninja com o Mega Man. Caralho! Peraí. Senhores. Assim, como assim até hoje não tem um jogo do Capitão Ninja? Senhores. É Brasil, cara. Senhores. Eu queria só chamar a atenção para um momento, assim, importante. Senhor Ninja Inimigo, o senhor podia repetir o que o senhor falou sobre Castlevania 64, por favor? Castlevania 64, eu achava um jogo muito foda hoje em dia. Com um olhar crítico, eu falo que é um jogo muito merda. Você olha na minha cara e diga isso com todo o seu coração. Olha na cara dele, vai. E ficava pior ainda quando você jogava com Lobisomem Man. Eu vou embora desse podcast. Separa os dois aí, separa esse mais da vida. Do protagonista virar lobisomem foi tão boa que a SEGA se apropriou no Sonic, pô. Moleque. como você tá falando mal disso? Todas as capas da Gamer são o Marcelo Cassaro desenhando no começo aqui, ó. Outra capa dele, ó. Aqui, Marcelo Cassaro isso aqui. O cara do Capitão Ninja. Vamos ver a número 4. Moleque, essa ideia do Castlevania, ela era tão boa, que ninguém fez o quê? Pegou o primeiro... O Castlevania 64 era tão bom, que ninguém pegou o primeiro jogo e reciclou, falou assim, tem um lobo, e fez o segundo e vendeu alguma coisa. Parabéns. Peraí, Lupe, mostra pra eles. Volta. Essa página aqui, mostra pra eles. Todo mundo teve essa revista, né? Sim. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Todo mundo teve. Ninja Inimigo, não petreco nele. Tu teve essa revista, né? Tive. Todo mundo teve essa revista. Essa revista lendária que... Eu não sei o que eu tinha, porque eu não jogava nada disso. Qual que era o número? Era, sei lá. É uma edição especial. É, mas depois teve uma capa prateada, que era com os pokémons. Ah, sim. Do GB. Do Gold. Sim. Não era do Gold, não era? Não, eram os pokémons do Red Blue. Tinha lá todos os pokémons, todos os golpes que tinham, em que nível evoluía, não sei o quê. Nintendo World 100. Vinha com todos os 150 pokémons do nível. Puta. Poder, eu joguei um RPG usando isso como sistema. Eu também. O mais foda é que eu peguei isso e joguei com uma outra revista que vinha da Dragão Brasil, sei lá. Misturei os dois e fiz o super RPG 3DT bolado dos pokémons. Cara, puta. Eu lembro dessa revista da Dragão Brasil, cara. Eu criei um RPG muito aleatório de pokémon pra jogar isso, cara. E pior que vinha meia dúzia só, assim, vinha cartinha de um monte. Eu inventei ataques e coisas. Dragão Brasil também teve uma revista de videogame dela que durou acho que uns 2 ou 3 números. Aquela revista Trama lá, né? A Gamers era da mesma editora, pelo menos no começo, né? Quando eu li... A Gamers deve ser... O Cassaro desenha a porra toda, né? O Cassaro trabalhava na Scala, tanto que teve aquela época que saiu os gibis do Street Fighter, que eram feitos no Brasil, era tudo pela Scala. Inclusive os mangás quando saíram era pela Scala, e ele era dessa galera, assim. Inclusive antes lançava aqueles Cybercops, os gibis dos Trapalhões, que eram os Trapalhões com Cybercops. Caraca! Todas as paradas assim, era... É, TV Colosso era tudo de toda Scala. Aí TV Colosso é irado. Eu acho que esses caras depois foram pra Trama. Inclusive, porra, vamos fazer um programa de TV Colosso depois da próxima. Deixa eu falar uma... Puxar um tema aqui, alguém falou alguma coisa? Não, só um detalhe, na revista que eu tô lendo aqui, folheando, eu ia falar a matéria do Smash Brothers, mas eu vi uma coisa mais fantástica. Que tem uma matéria de 2 páginas, matéria de 2 páginas, porque eu vi, holy shit! Matéria de 2 páginas sobre Final Fantasy VIII, como assim, enfim, Final Fantasy VIII. Que é negócio, ah, melhor, Final Fantasy VIII, beleza. O jogo é fantástico, mas muito diferente do anterior. A versão original só funciona em consoles japoneses. Pra você ter uma ideia como o PlayStation foi zoada, a própria revista já falava, olha só... Você vai jogar o original? Você tem que ter um console japonês. Então joga um Pikachu aqui, na boa. Os prints que tem aí dá pra ver se é versão americana ou japonesa? Japonesa. Ah, não, tudo bem. Japonesa. Ah, tá aqui, por que não funciona? Final Fantasy VIII foi lançado no Japão em fevereiro. O jogo traz um programa de identificação que analisa o videogame e só funciona no console japonês. Pra driblar esse bloqueio e rodar em seus videogames... Peraí, pra driblar, faz de novo. Pra driblar esse bloqueio e rodar em seus videogames, jogadores dos States descobriram um código do acessório Game Shark. Ah, não tá falando do BBT, tá falando do Game Shark. Irmão, pô, suportando o mercado oficial de videogame, exatamente. Suporta o mercado, né, local. Game Shark, isso é uma outra coisa que essas revistas fomentaram no Brasil. Quem tinha Game Shark sempre era um filho da puta por bairro. Exatamente. Por bairro, exatamente. Eu tinha o Game Shark. Ele é... Ai, ó. Ai, ó. Somos dois. Piquinho de Petrópolis. O seu pai trouxe dos Estados Unidos quando ele viajou? Não. Moleque, muito fantástico. Eu tenho uma história com o Game Shark, um parênteses aqui, lindo, maravilhoso. Uma vez estava na casa de um amigo meu, esse moleque era, tipo, muito rico. Aí eu falei assim, pô, maneiro esse lance aí que você... Esse lance aí que você... Esse lance do jogo do tubarão aí. Aí ele falou, pô, você quer? Falei, meu irmão, você não faria isso comigo. Ele falou, toma, é seu, eu ganhei. Você ganhou um Game Shark do seu amigo otário. De 64. Chupa que é de uva. Você botava o Link voando. O meu era de PlayStation mesmo. É, o de PlayStation você encaixava atrás do console, isso, né? Eu via na casa do amigo meu, porque eu não tinha... Eu ficava doido naquele de Nintendinho. E, porra, naquela época, pra pegar a fita pirata lá em Resende, você tinha que ir pra Aparecida, pra comprar a fita em Aparecida, ou então mandar alguém lá pra... Pra Santo, pra ver se ganhava. Não, mas Aparecida, se bobear até hoje, tem um mercadinho lá. Quando minha mãe foi lá de novo, lá pra rezar na igreja, lá, vou pedir pra passar lá e comprar. Porra, Bode, tu me lembrou que eu pedi a Tartaruga Ninja do Paraguai, cara. Eu ganhei, meu Capitão Comando veio da Bolívia, cara. Que isso, gente? Não, mas caraca, o negócio do Game Shark, essa geração nova deve saber que é Game Shark, você tinha que botar um milhão de numerozinhos pra dar uns efeitos bugados no jogo. E aí as revistas de videogames, que tinham essa função social de dar dicas para os jogos, falavam, vamos dar uma revista aqui. Cara, sensacional, função social, cara. 200 mil dicas. Aí você pegava a revista, nossa, e agora? Vou destruir todos os jogos, vou comer geral. E 899 mil dicas eram códigos de Game Shark que você nunca ia usar. Nunca ia usar, nunca, nunca. Aí, aonde eles conseguiam esse código de Game Shark? Isso, campeão, não existia internet. Vamos lembrar que não existia internet. Eu não sei. Existia uma coisa que sempre existiu e sempre existirá no Brasil. Segunda mão de coisa americana. Então o código de Game Shark que saía aqui provavelmente era o que tinha saído na, sei lá, EGM, Pro Gamer Plus Exception dos Estados Unidos. Cara, pode crer. Cara, agora você falando, se bobear, inclusive, muitos dos reviews eram... assim. Caraca. E o pior de tudo é que esse Game Shark, ele ainda era meio trollado, porque você colocava um código, ah, agora eu vou ficar imortal, e você não ficava. Depois de muito tempo, você descobria que esse código era do jogo japonês e não do jogo americano. Sabe por quê, cara? Assim, pensa que essas revistas faziam detonados mensalmente de vários jogos. Sim. Então eles tinham que ter, além de todo um equipamento pra tirar print screen de tela, de jogos Super Nintendo, e, imagina, né? Sem ser foto digital, né? É, imagina a redação da editora Scala, assim, hipoteticamente, não quero acusar ninguém. Não, mas tem uma matéria aí, imagina, tem uma matéria que você vê um vídeo, uma entrevista, não lembro se era Super Game Power, Ação Games, acho que é Ação Games, e já vários depoimentos, e uma mulher falando que no começo Ação Games eles pagavam um monte de criancinha pra jogar. Eles pagavam um monte de criancinha pra jogar, ficavam tirando foto da televisão e o caramba. Hoje em dia a Apple e as empresas da China contratam essa mão de obra, foi aproveitada. É presidiário chinês que fica lá farmando gold. E além disso, tem que ficar fazendo detonado de coisa, tem que fazer detonado do tipo, nesta fase do DuckTales, você precisa pular no terceiro quadrante da quinta tela. Eu nunca soube como eles descobriam isso, cara. É, então, era os caras pegavam de... Assim, ou então, realmente, durante os anos 90, teve uma geração de jornalistas hardcore gamer fodas. Que escravizavam crianças. Que escravizavam crianças. Descubra onde está o terceiro cristal. Você quer jogar Sonic 2 semana que vem, no lançamento. Olha só, existem muitas crianças que queriam estar com esse seu emprego aí, tá? Então trate de achar esse... Cara, imagina o ambiente dessa redação. Um editor velho que não sabe que se trata de videogame, jornalistas moderninhos dos anos 90, assim, que adoravam MC Hammer. Caralho! Crianças escravizadas, que lugar pra trabalhar, cara? E do nada o nego dava dança do passinho, assim... Moleque, tinha um outro lance que eu me amarrava nessas revistas. Nossa, tu pegou uma revista genérica agora, é Game X. Tem um gibi no final, Pô, arte do leitor. Exatamente, isso que eu achava que era o espaço que esses caras davam pra galera que lia, sabe? Era carta, tinha uma sessão de classificados em algumas revistas. Posso fazer um paralelo com hoje em dia? Fala. Que nem os babacas que pulam a leitura de e-mail no podcast são os caras que não viram essa parada ainda, entendeu? Pior. O pior, pior do que pular a leitura de e-mails é você ter o podcast e não fazer leitura de e-mails nem dar espaço para o seu ouvinte. É, isso é escudo. De carta, de leitor e não sei o que, eu queria brevemente ler muito por alto isso aqui, ó. Gamer's Book número 6. A Gamer's Book era aquela que vinha com um detonadão de um jogo só, bem explicadinho. Isso. Provavelmente... Eu tinha do Final Fantasy VII. Né? E essa aqui é a do Xenogears, não sei se parte 1 ou 2, não sei se tinha 2 partes, eu acho que sim. E aí, eles tinham feito uma edição sobre FF7, né? Que foi uma das mais vendidas e tudo. Todo mundo teve. E eu aí, tem um rapaz era de aqui... japonês? Era que era em japonês, ele dizia talvez, tudo? Talvez. É, que era cheio de devanar. Tinha uma LGZão na capa Caralho, tinha uma menção àquela música do Jorge lá. Estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Baé, Guilherme, você foi longe demais. Boa noite. Guilherme, as referências que você conhece. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. A cartinha do leitor aqui, ó. Cleudson Rodrigues de Souza, Goiânia, Goiás. Que ele meio que fala assim: olá, pessoal do Gamers Book, babá, comprei a número 4, lendo as cartas. Uma me chamou a atenção, do fulano. Ele teve a coragem de falar que Final Fantasy VII é melhor que Zelda 64. E vocês ainda provaram isso. Vocês estão ficando doidos em afirmar isso. Vou fazer algumas comparações. Só pra acabar. Acabou de começar. Mas só pra acabar. Vai acabar. Zelda extraiu o máximo do console N64, que é um videogame de 64 bits. E esse tal de FF é um jogo de PlayStation, que é um videogame de 32 bits. Esse era o argumento básico dos anos 90, moleque. Há uma diferença de 32 bits entre jogos. 2. Zelda 64 é com certeza o melhor jogo do mundo! E esse FF não chega nem aos pés. Esses são os argumentos dele. Em Zelda, os personagens do jogo crescem e mudam de reação quando alguma coisa acontece ou morre no decorrer dos tempos. Como o coveiro de um pé, bababá, e o jogo é perfeição! 3. FF só chega perto do Zelda se colocar todos os Final Fantasy juntos. Aqui em Goiânia, nossa, é muito difícil alguém falar de FF. Goiânia é referência do mundo. Zelda. 4. E do sertanejo. Ó, 4º argumento. Zelda é o jogo que eu pedi aos céus. Não aguentei quando Maciel, que é o outro leitor, fez a comparação falando que FF é melhor que Zelda. E ainda por cima, como se não bastasse isso, vocês ainda confirmaram que ele estava certo. Mas chega de bronca. Eu vim há algum tempo comprando a revista, blá blá, aí começa a reclamar, até a próxima. E, enfim, não se esqueçam de colocar essa sessão de cartas. O cara me ordena, o leitor. E aí, não, veio, esse e aí... não é o cara que o redator escreve, tipo, puto, tipo, Final Fantasy é melhor isso, mesmo. Isso. Aí veio o fan-hater, né, o fan-hater-fan. Exato. E agora veio o fan-hater com poder de jornalista. Que o maluco falou assim: bem, Cleudson, agradecemos pelos elogios e não nos esquecemos de colocar sua carta na devida sessão. Blá, blá, blá. Não negamos que The Legend of Zelda seja um título espetacular. The Legend of Zelda. The Legend of Zelda. A Zelda, aquela menina de verde. Seja um título espetacular e de trabalhos gráficos soberbos. Mas gosto é algo que não se discute. No máximo, se lamenta. Por outro lado... traumatizou uma criança aqui, pro resto. Aqui, ó. Notamos uma certa falta de lógica nas afirmações desse inflamável discurso que nos coloca no direito de esclarecer alguns fatos. 1. The Legend of Zelda extraiu o máximo de sua plataforma, sem dúvida, mas há um certo ar de equívoco quanto a isso de se dever à quantidade de bits possuído por ambos. Os gráficos, tanto no título da Nintendo quanto no da Square, se devem a 2 fatores básicos: capacidade 3D e quantidade de efeitos do blá blá blá blá blá blá blá Pyron. Aí trouxe aqueles argumentos de... Caralho, que World of Text, moleque! Aqui, 2. Até que é 1, tá? Aí, 2. Bem, deixando de lado os conceitos de mundo e perfeição, vale lembrar um simples fato. Deixando essa humilhação técnica que eu te dei aqui agora. O assunto é storyline, a Square é suprema. Meu argumento, jornalista. A Square é suprema! Era suprema, tá? Suprema! O potencial é perfeito, a Square é suprema. A Square é suprema. Enquanto Mario salvava Toadstool Peach de Bowser, Copa e Link, que eu tava sendo nas caras de Gundam, a Square já envolvia seus Light Warriors em tramas que envolviam traição, magia e intriga política. Oh, vamos pegar os cristais, olha. Porque o rei lá quer que você destrua os cristais. Esse jornalista lendo Game of Thrones tem orgasmos, né, cara? Caralho! Né? Aí, beleza. Aquele que não acompanhou a saga de Final Fantasy jamais sentiu o drama de ver seu próprio mundo ser destruído. Blá, blá, blá, blá, blá. E mais uma muralha de texto. Caralho, aqui. É muito grande a resposta aí, do maluco. Uma página da sessão de cá. Aí, três. Há um pequeno erro nas suas contas. Ai. Vamos aos fatos, dois pontos. The Legend of Zelda Ocarina of Time vendeu até hoje 1.45 milhões de unidades. Um número bastante alto, sem dúvidas. Mas isso até chegarmos às comparações. Só Final Fantasy 3, o último pra Nintendinho, vendeu 1.4 milhões. Final Fantasy 4 vendeu mais 1.4, Final Fantasy 5, 2.4, Final Fantasy 6, 2.5. E o Final Fantasy 7, com suas versões, vendeu 3.7 milhões. E o Final Fantasy 8 já alcançou a marca de 3.5 milhões. É, blá blá blá, se somar Final Fantasy Tactics, a série atingiu 15 milhões, tá? De cópias, mas não se preocupe. O erro foi só de 13.6 milhões. Isso é um erro. Tô leve erro. Caraca. Sabe que no final dessa carta ele vai pôr assim, eu não vou mais discutir você, porque os seus argumentos são burros. Você é burro. E o, cara, o ponto 4... O retardado, ele não contou os outros jogos do Zelda, né? Pois é. Foda-se. É, lote. Claro, claro. O que tá certo é o que eu tô falando. É. Eu tenho a versão final, eu sou o redator, e ele não vai responder. O ponto 4 do leitor tinha sido, Zelda é o jogo que eu pedi aos céus. E o ponto 4 do jornalista é, como já dizendo gosto, não se discute. E para e faz a próxima carta. Porque, tipo, foda-se, tá ligado? Porque eu você sou, é burro. Eu sou o redator e eu sou muito melhor que você porque eu respondo as cartinhas, eu tenho um emprego de jornalista. E isso é uma típica sessão de cartas. Na verdade, não típica, é uma atípica. Mas ainda assim, não menos divertido. Mas e agora? A gente já falou das revistas que tinham, a gente citou as mais comuns antes de ter, por exemplo, a Nintendo World, né? Que começou com uma sessão de... como carta. Depois ela... veio a EGM, sim. O Mamute aqui tá mostrando aqui como se fosse daquelas apresentadoras de joias. Ó, ó, ó. Tô sentindo uns ciúmes aí do Ninja mesmo. Essa EGM, quando saiu, eu lembro que quando ela foi lançada, uma galera comprou, assim, e ela realmente tinha uma qualidade, um acabamento editorial gráfico muito bom. Era da Conrad, não é? Não era Conrad? Conrad, não. Conrad era... Peraí, Conrad era Nintendo World. Da Conrad. Ah, sim, né? Porque depois eles acabaram juntando agora. Né? É, eles trouxeram a EGM pro Brasil e realmente eu lembro que na época ficou muito bem feito, assim, ficou muito bem acabado. Mas é só isso que eu tinha pra falar. É, enfim, depois teve aquela morte. Todo esse ponto aqui do pivoto, o que a gente percebe, pegando essa revista do meio dos anos 90, que tinha um Rayman zoado, o Mickey no meio da revista, até chegando numa EGM, que foi na final da primeira metade dos anos 2000, 2003, 2004, por aí. Por aí, 2005. A gente vai acompanhando como é que esse cenário gamer... desse termo no Brasil. Todos odeiam, mas... No Brasil foi evoluindo, porque se no começo era uma coisa pra criança, olha só, compra essa revista e peça todinho pra sua mãe, no final já tava dialogando com uma galera que tava pagando suas contas, esses jovens adultos que compram bonequinhos. E é interessante porque as pessoas começaram a se perder nos argumentos e como eles iam tratando com esse público. Desculpa, você tem algo contra bonequinhos, cara? Coisas de retardado, principalmente robozinhos. Quem compra robozinho... Quem compra robozinho, ou então... robozinho não, mobile suit. É. Olha só, eu acho que quem... Oh! Eu acho... Ele teve um bom motivo pra não estar aqui hoje, mas quem não vem, não adianta, vai ser zoado, tá? Até o final do programa, o Mestre Splinter e o Serotinidade, que também faltaram... Exatamente. Por seus próprios motivos infundados, vão ser zoados também, viados. Pra terminar assim, zoação de amigos, eu não julgo as pessoas, Pombo. Um abraço. Tem um negócio só que eu queria lembrar aqui, olhando agora essa bela capa da EGM número 1, que era uma parada que... Eu sempre, como eu já disse antes, eu sempre fui muito levado pras revistas pelas capas, né? Lembro, inclusive, que a primeira capa da Nintendo World... Eu imagino que você comprou muito jogo ruim na tua vida, então também, não, cara. Ó, o senhor pode deixar acabar de falar? Mas, tipo, a primeira capa da Nintendo World era uma capa muito feia, amarela, tudo com Sub-Zero da zoeira, do Sub-Zero do Mortal Kombat 4, etc. A primeira capa da EGM era muito maneira, porque ela, porra, trazia na capa uns jogos assim que eram, que tinham cara de ser jogos mais, sem maiores, assim, porra, Final Fantasy X, Xenosaga, Final Fantasy XI, Kingdom Hearts, Grandia e Phantasy Star Online, cara. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu li isso aqui, eu falei, cara, esses jogos aqui parece que vão ser jogos extremamente marcantes. Mas era uma época, sabe? Que já tinha tinha internet, entendeu? Já era uma época que você podia existir GameFAQs. Você já não tinha mais a necessidade de ler a revista, assim. Ah, mas então, eu lembro da opinião dos caras, sabe? É, sabe quando é que eu li? Né, a partir dessa época, sabe quando eu li a revista de videogame? Sempre que eu ia na rodoviária. Eu ia na rodoviária pegar um ônibus pra algum lugar, eu comprava uma revista de videogame na banca de jornal da rodoviária e lia durante a viagem. Essa é a EGM até que o Mamute tá falando, foi a EGM que me fez comprar o PlayStation 2. Eu falei, caraca, vou jogar Final Fantasy X. Foi um erro. Né? Não, vai se fuder, vai se fuder. Você lave a sua boca e sai do meu podcast. Isso, muito obrigado. Seu loop. Sem pizza pro loop. Seu loop um quarto de infinito. Dá. Eu acho que a gente tá falando por muitas coisas interessantes de revista de videogame, mas uma das coisas, eu acho que é uma das últimas coisas que eu gostaria de levantar sobre as revistas de videogame. Que era a sessão de rolos e trocas. Por exemplo, essa aqui. É Master System. Vendo com pistola e um cartucho Moonwalker por 100 mil cruzeiros ou troco por Phantom System com cartucho. Renato Matorelli, Rua Silva 81, São Caetano do Sul, São Paulo. Depois dessa, vou até comer uma pizza, porque, pô, eu sinto até a pena. Caraca, eu fiquei chateado. Agora eu vou comer uma pizza também. Eu perdi um pivô. Cara, você podia ter visto a minha cara, tipo assim. Ele quase chorou. O lápis deu as costas, começou a olhar a vista no computador e eu, tipo assim, com cara de cu. O que a gente percebe, a grande diferença da forma que a gente consome essas coisas é o tempo da revista. A gente pensa, lendo do Hulk, ah, se você zerar o Street Fighter 2 sem tomar nenhum hit de Perfect 10 vezes seguidas, você vai habilitar a porra do Hulk. Cara, isso não faz sentido nenhum pra gente hoje, que senta a bunda no computador e fala, ah, esse jogo não tem o Hulk como personagem, talvez como DLC. Mas naquela época... Ou então, tipo, vou procurar no YouTube se algum japonês já fez isso. Exato. Então, naquela época, esse espaço temporal fazia todo sentido do mundo. As revistas tinham uma importância muito grande. A comunidade gamer não tinha Orkut e não tinha Facebook. Exatamente. Formava em torno dessas revistas. Exatamente. E os papos do colégio surgiam em torno de imagens de coisas que você leu em revistas de videogame. Então você tinha opiniões pré-formadas que já vinham de opiniões dos outros das revistas e você começava a discutir e tal, e tinha discussões que nem o cara ali da revista teve com o leitor. O pessoal tá falando das crianças que eram acorrentadas nas editoras, né, pra fazer detonado e etc. Eu tenho pra mim, assim, cara, que o Mamute seria uma dessas crianças, cara. Porque ele é um maluco que adora platinar. Sim. Ele adora platinar, ele seria uma dessas crianças, com certeza. Minha defesa, eu gostaria de dizer que o meu vício por platinas veio muito depois de mais velho. Muito obrigado, senhor Luiz Pinheiro. Eu achei aqui uma revista que foi assim, a primeira geração de revistas que eu sei que eu tive, assim, não sei mais a ordem, mas essa aqui certamente era uma delas. Foi essa videogame número 21 aqui, ó. Que é o... Nossa, isso aí foi feito... Essa capa foi do Corel Draw. Aqui, ó, Dragon's Lair. E tem o detonado, entre aspas, do The Immortal, aquele Diablo 0.01 que, de Mega Drive, que era já isométrico e tudo. E eu lembro muito dessa revista, muito por causa dessa imagem editorial aqui, né? Uhum. Essa Chun-Li com o Donatello, etc. Que o cara, a minha revista dessa edição aqui, ela era toda arriscada, porque eu meio que botava um papel embaixo dessa página. Pra tentar desenhar por cima. Eu riscava a página original com caneta pra folha em branco ficar meio que relevo e passar ao lado. Muito bom, perfeito. E aqui, ó, sessão arcade, Mortal Kombat. Mortal Kombat. A gente estava comentando ainda agora que muito da nossa experiência de jogar jogos nessa época vinha de ler os reviews, ver as imagens e fazer parte de um mundo de jogo que você não tinha dinheiro para comprar. A gente não tinha dinheiro ainda para ir lá comprar, a gente tinha que tentar fazer cara de cachorro sem dono para as mães para poder comprar. Obviamente. Uma das coisas que a gente pode dizer, e muitas pessoas aqui, eu garanto que todo mundo aqui já fez isso, várias pessoas gravaram com a gente, sim. Inclusive a Rebeca já conversou isso comigo outro dia, que era, gente, quantos jogos vocês zeraram, entre aspas, olhando o detonado e vindo imagem. Eu li o detonado como se fosse um livro. Ela faz isso até hoje, né? Só tô com a mão. Ela faz isso até hoje. O Final Fantasy VII, eu lembro de ter feito isso, porque tem uma porcaria de um chocobo dourado pra tu pegar Knights of the Round. Uhum. Eu nunca ia, naquela época, com ter que saber que tinha que cruzar o chocobo A com o B, com o preto, com o verde, com o azul, com o amarelo, pra dar um dourado, que vai te dar uma porcaria de uma matéria forte. Em sua defesa, Lupe, ninguém sabia. Ninguém sabia. Ou agora, você podia derrotar o Ruby Whipple, que tá, ok. Precisava dessa matéria. Aí, muito true você chamar de Ruby Whipple. Dois... era muito foda, porque, assim, tinham jogos que eu não fazia ideia de quando eu ia jogar, se eu ia jogar, como é que eu ia jogar. Então eu ficava maravilhado, olhando, lendo o que, que eu tinha que fazer e imaginando como é que devia ser o jogo. Muitas vezes, aqui, eu tentava... Essa revista que eu tô vendo aqui agora era uma dessas que eu fazia isso em casa, que era uma videogame também dos três, que tinha aqui, ó, Aprenda a Apelar com Guile e Dalsim. Então, na época, o bar do Fim da Rua tinha uma máquina de Switch 2. Aí eu ficava olhando essa revista assim, cara, facão, baixo, cima e chute. Eu falava, cara, eu vou chegar no fliperama agora, eu vou com certeza fazer esse facão direitinho e vou, tipo, tirar todo o sangue do meu adversário, porque tá na revista certa. Cara... E ainda tem assim, sequência de arrasar. Tem um Sonic Boom fraco e ande atrás do inimigo. Se ele defender, pegue um soco forte e choque-o para trás. Cara, uma das coisas mais tristes que eu lembrei é quando você olhava uma dica de um jogo que você nunca ia ter, mas você queria muito, e você pegava o controle do seu videogame e fazia a parada com o videogame desligado, tá ligado? Eu tinha a Sega Saturn, eu não tinha PlayStation 1 em 97. Eu abria o Sega Saturn e eu falava, será se eu pegar o CD emprestado do meu amiguinho e botar aqui, será que meu Saturn não vai rodar? Ai, meu Deus, música triste! Pelo amor de Deus, música triste, mulher! Eu falei no começo do programa do Mega Man 5, era esse aqui, ó, Mega Man 5. Ah, deve ser animal, cara, Mega Man 5. Aqui, ó, os 8 robôs. Ah, que maneiro. Caralho, eu olha, isso que o... Uma história muito triste. Por favor, deixa eu contar uma história muito triste. Vai que eu depois dou o nome técnico da parada. O Sr. Bode contou agora uma história muito triste, que ele sonhava em fazer isso. Uma vez, eu, com o mesmo problema, tinha um Saturno em casa, sem PlayStation. Meus pais viajaram. Eu pedi pra eles trazerem pra mim o super campeoníssimo Street Fighter Alpha 2 para o Saturno. Quando chegaram em minha casa, ganhei de Natal o jogo, percebi que a caixa era estranha. Mas, pelo sonho de jogar aquele jogo e tê-lo em minha casa, eu me dirigi ao videogame feliz da vida e o coloquei. Quando abriu aquela tela de selecione a sua faixa musical, que claramente só entrava ou quando você botava um disco que não funcionava no Saturno, ou quando você botava um disco de música, o meu mundo começou a rachar. Após inúmeras tentativas e o jogo não entrar, eu fiquei muito triste e foi talvez o Natal mais triste da minha vida. Como pode? É tudo CD. Tem que funcionar. Tem que funcionar. É nesse momento que o irmão mais velho olhou pra ele e falou assim, cara. Moleque, tá escrito PlayStation. Tá escrito PlayStation. Cara. Seu imbecil. Cara, tem um nome técnico, por isso que o Ninja Inimigo e Lapsus estavam falando. De você ver o detonado na revista e falar: caraca, eu zerei o jogo, né? Você viu o jogo lá inteiro sem ter jogado. Criancice. O nome disso é gozar com o pau dos outros. Entendi, esse é o especialista clerados. Praticamente novela que a gente acompanhava, não, vou zerar o jogo só lendo e tal. Tem um fator que a gente não falou aqui que deixa tudo ainda muito mais dramático. O detonado não vinha tudo no mês, não. Você tinha que comprar 4 meses seguidos. Pô, o do Zelda da Nintendo World. Caralho, verdade. Você acompanhando aquilo mês a mês, você fica falando, caralho, o que vem depois? O tempo da água, caralho, tem que subir a água, descer a água, depois volta o próximo tempo, meu Deus. E parando pra pensar, quem é que levava 4 meses pra zerar um jogo, assim? Olha só, quem esperava sair o detonado, essa propaganda é muito boa. Joystick TPC para os inimigos, ele é um FDP. Cara, eu lembro que esses detonados, cara, eram um saco. Quando eu comprei essa Games Book aí do Final Fantasy VII, cara, eu acho que foi uma das coisas mais felizes da minha vida, que eu abri e falei, o detonado tá todo aqui. Puta que pariu, eu vou jogar. Não, e não era só o detonado, era todas as linhas de diálogo traduzidas. Tinha linha de diálogo traduzido, tinha... Você jogar o japonês ali. Tinha linha de lista de matérias, combinação, tinha... Cara, tinha um monte de... E o Killerazzo chegou até a comentar de uma música. Eu lembro que na parte de que falava do perfil do Vincent, tinha a música Knock Heaven's the Door, do Guns N' Roses. Não. Eu só zerei Metal Gear Solid por isso. Meu jogo era japonês. Eu comprei no camelô japonês, que era o que ele tinha. E aí, eu lembro que o próprio camelô falou, cara, tem uma revista aí que tem o jogo todo traduzido. E aí um amigo meu emprestou a Gamer's Book de Metal Gear e foi assim que eu zerei. Eu tenho também essa Gamer's Book de Metal Gear. Eu te pergunto, senhor Ilapso, hoje, 2014, você é um homem barbudo, quase um pai de família, por R$29,90 comprou todos os Metal Gears desde a criação até 2013, por R$29,90. E sabe o que eu fiz com o jogo, Dr. Bot? Eu imagino. Mas diga. Deixei ele lacrado em cima do meu aparelho de net. Ah, tem aqui. Metal Gear Solid 2, Solid Snake, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3, Comedor de Cobra, Metal Gear Solid, Peace Walker, Metal Gear Solid, Bandai Snake. Porra, essa história de quadrinhos? Que bosta, achei que era um jogo. Metal Gear Solid 2, Bandai Snake. Porra, mas não tem jogo, é tudo um gibi, caralho, que bosta. A vida tá muito fácil, gente, tá muito fácil. Ah, cara. Outra coisa que me deixava muito frustrado era quando no detonado vinha alguma coisa errada. E você só descobria na errata da sessão seguinte, você nunca lia errata. Você não abria a revista, vou ler a errata. Você levava um mês pra ver que a revista errou e que você tava fazendo certo desde o começo. Então, cara, eu lembro muito, no Sonic 2 do Master System, tinha a localização de todas as esmeraldas do caos. E no Sonic do Master System, você não fazia uma fase especial pra conseguir pegar a esmeralda do caos. Elas ficavam escondidas na fase. E pra você jogar a última fase e salvar o Tails, você tinha que pegar todas as esmeraldas do caos. A revista dizia a localização de uma delas errado. E eu fiquei a minha infância sem salvar o Tails. Por causa da Ação Games. Quem queria salvar o Teus? Você tem um viadinho? Vai fuder. Isso, exatamente. O final mais triste dos anos 90, moleque. O Sonic ia correndo, correndo, parava, olhava pras estrelas, com cara de bunda, e aparecia o Teus e terminava. Junto com o pai do Simba, né? Mega Man 3, final. Mega Man tava correndo, ele pega, olha pro céu, tá lá o Proto Man. É verdade, é bom, é bom. Porra, mataram o Proto Man, vacilo. Zerei muito. Mega Man 3 tinha arma do Top Man, que tirava metade da energia do Dr. Willy no final. Só você ver. A gente chegou a comentar sobre mandar foto dos scores pra revista. Ah, vai. Chip and Dale. Caralho, então, essa foto homérica do Chip and Dale eu nunca mandei, cara. Porque não tinha score lá, e ainda tinha, porra... Tinha aquele flash desgraçado, assim, tapando a tela. Você não conseguia ver que era o Chip and Dale. Aqui, ó. Ó. O Rob. How I Met Your Mother, antes de ser legal, ó. Rob. Um amigo meu, lá de Caxias, aquele que tinha a irmã da camisola do Mario Kart, ele fez o tempo da Rainbow Road, Super Nintendo, menor que o da revista. Não lembro se era videogame ou ação deles. Mas ele fez o tempo menor que a revista. Só que, assim, a gente não tinha como... A gente sempre que tirava foto da televisão, não saía direito. Então, ficou por isso mesmo e ninguém nunca mandou a porra do recorde. Eu lembro muito uma vez que eu li o cara que mandou a foto da Emerald Weapon do Final Fantasy VII morrendo. Eu falando, cara, não, é impossível matar Emerald Weapon. Pra mim era impossível matar Emerald Weapon. Não, cara, pior, é impossível matar Ruby. Hoje em dia... Tudo Emerald não era o fundo do mar? Era mais difícil que a Ruby, né? Não, cara, a Ruby era pior. A Ruby é pior que tem tempo. Ah, é verdade. Não, é do mar que tem tempo. Não, tem tempo. Porque tu não pegava um item que tirava esse tempo. Então um item que tira esse tempo. Eu lembro de uma videogame, revista videogame, ela chegou a publicar uma matéria, era matéria de uma página, que ensinava como você fazer foto ou vídeo pra mandar pra eles. Ligando a saída do videogame no seu VCR, videocassete, e botando pra gravar lá. Só que a única vez que eu consegui fazer isso foi botando Super Nintendo pra tentar gravar o Jurassic Park 2. Pra mandar o vídeo do jogo pra eles? É, que aí você pegava o frame, mandava lá, pá. Cara, uma fita de VHS virgem era tipo R$5,99, era muito caro. Da JVC. É, que no, botava em SLP e gravava 120 minutos. Da BASF. Tô pensando aqui, naquela época, você tirava foto e só via o resultado quando revelava. Então, imagina a dispensa pra tu ver. Até, nossa, tentei, bati o recorde, vou ver. Não, você é só um borrão preto e sua mãe... Queimou. Sua mãe tinha que gostar muito de você pra revelar uma foto, só pra você falar que você foi o melhor pra ver. Você era muito mimado. Você era muito mimado, cara. Se você bateu o recorde da sua infância, você era uma criança muito mimada. Cara, meu pai não deixava eu nem encostar na máquina fotográfica. Tem alguém que tá participando aqui que tem uma foto do lado de um recorde de joguinho, de um jogo japonês. Tipo Iteco, conta, tá? Tá bom. É, eu lembro que quando eu cheguei, foi quando eu vim morar no Rio, acho que foi a primeira semana que eu já tava morando aqui no Rio, tava na casa da minha tia, aí minha mãe chegou com uma notícia do jornal lá, de um gordinho que tava ganhando o campeonato de FIFA. Naquela época, finalmente, as pessoas estavam vendo que, tipo, jogar videogame valia a pena e trazer alguma fama, dinheiro. Não. Chega, né? Tá bom? Então, tá certo? Tá correto? Tá. Você chega no devido azul! Eu gosto de... E nós vivemos grandes momentos da nossa infância apenas lembrando de histórias com revistas de videogame. E antes disso, Rodada de Fogo. E Lapso, qual era a melhor revista de videogame da infância? Ação Games. Brod! Nintendo World. Não. Eu adorava. Não. por que vocês saíram da Nintendo World? Muito fácil, agora. Fazendo cosplay. Achou que ninguém ia falar, né? Que vocês você e o Pombo. Né? Vestidinho de Samurai X, é, tá certo. Tu saiu de cosplay na Nintendo World? Saiu de cosplay com a legenda As Lindas Meninas da Nintendo. Tu tem essa foto? Tu tem isso? É porque você não ouve o programa. Mas a época... É verdade, não escuto, não escuto. Na época das tuas férias, teve um programa... Das tuas férias, ele fez um desenho de barriga aqui. Revelou-se isso. E aí o nosso amigo Bill arrumou a coleção de Nintendo Worlds dele pra gente. Uh-huh. Eu peguei lá a edição do... Alguém pegou a edição que o Bode e o Pombo aparecem e entregou pra algum deles? Nossa, você tem o Pombo também? Tá com o... Então... Com o Pluff. Ah, entendi. Então, mas eu tenho ela. Ah, sim, é. Você não, é seu marido. E tem do Fritz, a do Fritz tu me mostrou. A do Fritz eu mostrei na Pokémon Evolution. Isso. E o Fritz lá, tipo, lá, mas, líder Fritz, Pokémon favorito, Tiranitar. Mas a Nintendo World, sabe o que era zoada da Nintendo World? Porque a Nintendo World, ela só falava jogo da Nintendo e ela não malhava os jogos ruins da Nintendo. Ela se chamava Nintendo World. Exato. Que ele Final Fantasy, pô. Aí pegava um jogo merda na Nintendo e falava, esse jogo é muito bom, tipo Castlevania 64. Aí fala isso não, cara. A Nintendo World tinha um jogo muito irado, Harvest Moon, cara. Eu joguei Harvest Moon por causa da Nintendo. Cara, olha só, tem as revistas hoje em dia já estão mais críticas. A revista oficial PlayStation, na última edição agora de dezembro, ela tava falando assim, só vale a pena comprar o PS Vita, quer dizer, o Vita TV, o PS TV. Cara, existe um limite pra você forçar a barra também nas coisas, né? Não. Tipo, compra o PS Vita TV, ele é, tipo, muito bom. Eles falam assim, cara, o PS TV só vale a pena se você tem um Vita e um PS3 pra poder aproveitar junto com o PS Plus. Senão, talvez não seja pra você. Cara, eles finalmente foram sinceros. Cara, eu só queria abrir meu coração aqui, entendeu? Vai falar de Castlevania. Não, meu irmão, tu deixa eu falar agora. Amor de Belmont. Que eu recebi outro dia, entendeu? Um e-mail da PSN falando assim, você ganhou. Eu abri, era uma porra do... Era um vírus. Era uma porra do filme do Homem-Aranha 2. Eu falei, você vai se fuder e deletei aquele e-mail. É bom esse filme. Eu caguei, eu quero ganhar jogo, não quero ganhar filme. Mentira, nem é bom esse filme. PS Plus tá dando filme agora? Direto. Em vez de jogo? Não, continua no também. Jogo e filme também. Ah, pra falar em PS Plus, esse mês vai estar o Injustice lá de graça, tá? Bom, PS4. E Luke, qual era a melhor revista de videogame? Games Book. Caraca. Claro, né? Aquela sessão de cartas, né? Já mostra tudo. É. Pô, melhor. Sessão de cartas? Mamute Chiquitito. Ah, meu irmão, chuta. Super Game Power. Puta que... Cara, mas é claro, meu bem. Isso é claro. A Marjorie Bros era um homem. Eram vários, inclusive. Podia eram ser, muitos podia, homens. Podiam ser mais seis aqui. Podia ser mais seis aqui. Eu quero continuar acreditando. Curte um travão. Isso não muda a sua masculinidade. É só o que você acha de você mesmo que conta. Depende. Conta pro Pomba sobre isso. Cara, você tem que pensar que você teve sonhos eróticos com uma mulher, que na verdade eram vários pênis, mas você pensava que era uma mulher. E o que você pensava que era é o que importa, Mamute. Comer traveco pode? Ela era só um desenho. Depende do que você pensa que é. E aí, Mamute? Se você pode tudo, só não pode dar bunda. Só não vai lá o cu. Tem amigos em Nova Iguaçu que afirmam, se você dá trancando, você não é gay. Cara... Quilerazos, melhor revista de videogame. Nova Iguaçu. Ação Games antes daquela mudança gráfica dela dos anos 2000. E começou a dar adesivo, né? Em vez de jogo. Caralho. Só dava adesivo. Cara, Ação Games... A prova de que Ação Games era a melhor revista... Eu quase derrubei tudo, destruí aqui. A prova de que Ação Games era a melhor revista de videogame é que eu tinha, no meu Nintendo 4, no meu PlayStation, aqueles adesivos toscos, horrorosos, que vinham pra você colar no controle, moleque. Agora eu entendi a mudança gráfica que você falou. Que até ela começou a vir plastificada. Ficou uma bosta. É, a capa já tava estranha, eles mudaram toda a parte de editoração lá. Ficou esquisito pra caramba, ele ficou mais moderna. E aí cancelou, depois. Ah, mas todo mundo tomou com a Ação Games, era muito foda, porque vinham aqueles adesivos que destruíam seu controle, nunca consegui tirar aquelas pôs, meu controle tão zoado até não, hoje com aquelas merdas. Na verdade, é porque a Ação Games foi a última coisa que eu assinei e era assim, já era uma coisa mais recente. Mas boa mesmo na revista videogame. Cara, a revista era videogame, cara. A porta do meu armário tem um Sagat da Ação Games que eu não consigo arrancar por completo até hoje. Sim, vale ressaltar que a Ação Games era da Abril, então tinha um suporte absurdo. Sim. Papai que assinava a Veja falava, papai, assina a Ação Games. Okay, vou cara, o meu sonho era uma reais, assinar revista de videogame, moleque. Eu tinha assinatura da Ação Games. Tu era muito feliz, porque moleque. Eu também tinha. Eu era assinante da Marvel, caralho, do pacote Marvel, e aí tinha desconto. Ah. Ganhei 50% de desconto na assinatura de alguma coisa da Abril. Eu falei, mãe, por que você quer? Ação Games? Ah. Caralho, que feliz. Isso explica... Por que que eu tenho uma carta do Homem-Aranha e do Magneto, daquela, tipo, era tipo um super trunfo deles. É a época dos heróis que nascem. Isso. E agora tá explicado porque eu tenho que eu falei, caraca, nessa época eu não comprava revistinha. Foi. E é isso aí. Se você tem as suas revistas de videogame, tem suas boas memórias, mande seu e-mail para eugostojogos@baixofrentesoco.com. Mas a gente ainda fala isso, a diversão não para por aí. É, diversão não para por aí. Vire a página, porque ainda tem muito mais do Baixo Frente Soco. Você tem o nosso grupo de Facebook, facebook.com/groups/baixofrentesoco. Nós temos a que hoje em dia é muito mais importante que a fanpage ou qualquer outra merda que a gente tem. Cara, fanpages de Facebook e Twitter alcançam apenas 2% da sua audiência. Se você tem o seu site e está nos ouvindo, cara, vai por mim, porque a gente estuda isso. E se a gente não está fazendo, nós somos engenheiros, você também não deveria estar fazendo. Exatamente. Você é um idiota. A menos que você seja tipo a Nespresso, ou a Visa, ou a Cielo, que aí você realmente alcança milhões de pessoas. Mas se você é só um setezinho de videogame e paga o Facebook pra mostrar que você existe e você tem 50 mil curtidas, foda-se, porque ninguém tá te vendo de verdade. Ele só tá enganando você, seu imbecil. facebook.com/baixofrentesoco. Isso. O nosso twitter.com/baixofrentesoco. Isso. Nós temos lá só pra que não nós perdamos, não nós percamos, não sei conjugar esse verbo. Pra a gente não usa. Esse usuário. E temos o twitch.tv/baixofrentesoco, cuja última exibição foi há pouco tempo. Isso. O Far Cry 4 e o Smashzinho da galera. E estamos aí agora... Rolou pensando... o Smashzinho da galera? É, eu e a internet. Ele, e estamos aí vendo uma placa de vídeo, uma placa de captura que tem um HDMIzinho em Naut pra gente fazer umas streamzinhos de Smashzinho X6, X8, que nem a gente fez aqui hoje em off e ninguém viu. Respondendo ao que todos pedem, Patreon do Baixo Frente Soco, a gente tá com essa ideia tem uns 3 anos. É, 2. Se vocês querem muito dar dinheiro pra gente, guarda essa ideia. Daqui a pouco eu peço alguma coisa aí. Agora é só ideia, não dinheiro. Bom, ali atrás do Clerazos, ali perto daquela bicicleta, tem uma sacola preta que contém um GameCube. É verdade. E o desafio continua. O é GameCube verdade. Só vai ser do inimigo quando ele sentar aqui nesse sofá e zerar o Super-Homem 64 numa sentada só. Assim que eu terminar os lances do romance que estão passando por aí, eu vou pegar o meu Nintendo 64, vou ligar aqui. Vai rolar e vai ser. É, sapinhou! E é isso aí, aceitamos vaquinhas pra comprar a placa de captura. Prometo o Smash toda. Com frequência. Baixo Frente Soco pra vocês, é isso aí. Tenha mais Baixo Frente Soco na sua vida, participe, seja feliz e quero ser feliz ao lado do teu. E é isso aí. Alguém de vocês tem algum outro comentário a fazer? Eu gostaria de dizer que eu gosto muito do Clerazo, eu só peço pra que a próxima vez que ele vem aqui em casa não derrube e cola no chão. Exatamente. Que já tá com 3 hits, já tá. Então, vamos te digo um abraço e até semana que vem. Um abraço e até a semana passada. Semana que vem, é uma criança mesmo. Piru. Semana que vem. Semana que vem, cara, quem acredita? Não faça não. Isso, cara. Porra, que maluco. Desnecessário. Eu vou. Então, pizza, né? Como assim, pizza? Pizza. Pizza. Cabe em pizza. É isso aí, vamos. Porra. É isso aí, galera. Esse foi o. Curilin? É, ele tá curilinizado. É isso aí, é verdade.